E a mim parecia que cobria seu pai de um luxo quase ridículo. O velho cego ouvia repetidamente como eram bons e caros seus pijamas e roupões, que o cortinado de sua cama era importado, que os vinhos de nossa adega eram franceses e espanhóis e qual fora o lucro da fazenda, mesmo nos piores anos, quando toda a região pensou em abandonar a plantação de endigo e substituí-la pela de açúcar. Mas, em outros momentos, como já disse, maltratava-o. Demonstrava tal ira que o velho choramingava como uma criança. Não lhe dou uma vida esplendorosa? Gritava Lestat. Não lhe dou tudo o que deseja? Pare de resmungar por causa da igreja e dos seus velhos amigos. Que absurdo! Seus velhos amigos estão mortos. Por que você não morre e me deixa em paz? O velho retrucava baixinho que aquelas coisas significavam muito pouco em sua idade. Estaria muito mais feliz em seu antigo e pequeno rancho. Muitas vezes tive vontade de perguntar onde tinha sido seu sítio, onde tinha vivido antes de vir para a Louisiana. Isto me daria a pista para encontrar outro vampiro. Mas não ousava levantar tais assuntos, com medo do velho começar a chorar e Lestat ficar furioso. Os tais ataques não eram mais frequentes do que os períodos de intenso carinho nos quais Lestat trazia a ceia do pai numa bandeja e o alimentava pacientemente, enquanto falava sobre o tempo e lhe contava as últimas notícias de Nova Orleans e as atividades de minha mãe e minha irmã. Era óbvio que havia um imenso hiato entre pai e filho, quanto à educação e refinamento, mas como isto tinha acontecido, não consegui imaginar. Acabei me desinteressando por este assunto. A vida, como já disse, era possível. Por trás de seu sorriso de escárnio havia sempre a promessa de que sabia coisas maravilhosas ou terríveis, de que havia atingido um estágio do qual eu nem suspeitava. E durante todo o tempo me diminuía e me repreendia por meu amor pelos sentidos, por minha relutância em matar e por quase desmaiar frente à morte. Gargalhou estrondosamente quando descobri que podia me ver no espelho e que as cruzes não me afetavam, e me confundia com o seu silêncio sempre que lhe perguntava sobre Deus e o diabo. Gostaria de encontrar o diabo numa noite dessas, disse-me certa vez com um sorriso maligno. Já o procurei até nos desertos do Pacífico. Eu sou o diabo. E quando me espantei com isso, teve uma crise de riso. Mas aconteceu simplesmente que, em minha repulsa por ele, comecei a ignorá-lo e a duvidar de sua palavra, ao mesmo tempo em que o estudava com crescente fascínio. Às vezes me surpreendia fitando o pulso de onde tinha sugado minha vida de vampiro, e ficava tão quieto que parecia que minha mente havia abandonado meu corpo, ou melhor, que meu corpo se transformara em minha mente. Então ele me via e me fitava com uma teimosa ignorância a respeito do que eu sentia e ansiava saber em mim. Me sacudia violentamente para que voltasse a mim. Detestava isto com um desprezo que desconhecia em minha vida mortal. E comecei a compreender que isto fazia parte da personalidade do vampiro, que podia me sentar em casa durante horas a fio e pensar na vida mortal de meu irmão, percebendo como tinha sido curta e cercada de inevitável escuridão. Compreendendo agora como fora absurdo e vão o desperdício de sentimentos com o qual chorei sua perda e me virei contra os outros mortais, como se fosse um animal enfurecido. Toda essa confusão havia transcorrido num verdadeiro vendaval, e só agora, sob aquela estranha forma de vampiro, sentia uma profunda tristeza. Mas não fiquei me lastimando por isso. Não quero que tenha esta impressão, pois lastimar-me teria sido o mais terrível dos desperdícios. Em lugar disso, olhei à minha volta para todos os mortais que conhecia e percebi que todas as vidas eram preciosas, condenando todas as culpas e paixões inúteis que escapavam por entre os dedos, como grãos de areia. Foi somente como vampiro que passei a conhecer minha irmã, impedindo que se trancasse na fazenda e abandonasse a cidade, da qual precisava para participar de sua época e aproveitar a vida, a beleza e se casar. Em lugar de chorar eternamente a perda de meu irmão, ou o meu afastamento, ou de se tornar uma enfermeira para nossa mãe. Eu lhes ofereci tudo o que poderiam precisar ou desejar, vendo até nos mais simples pedidos algo que merecia minha atenção. Minha irmã se divertia com minha transformação quando nos encontrávamos à noite e a levava, pelas ruelas arborizadas, até o cais iluminado pelo luar, saboreando as flores de laranjeiras e a temperatura amena, falando durante horas sobre seus pensamentos e sonhos mais secretos, aquelas pequenas fantasias que não ousava contar a mais ninguém e que só conseguia sussurrar quando nós nos sentávamos, inteiramente a sós, no salão pouco iluminado. E eu a via doce e palpável à minha frente, uma criatura frágil e preciosa que logo envelheceria, logo morreria, logo perderia aqueles momentos que em sua intangibilidade nos prometem erradamente, uma imortalidade. Como se fosse o nosso próprio direito de nascer, do qual não conseguimos captar o sentido até chegarmos à meia-idade, quando temos pela frente o mesmo número de anos pelo qual já passamos e que já ficaram para trás. Quando cada momento deveria ser o primeiro vivido e assim apreciado. Foi o desprezo que tornou isso possível, uma sublime solidão com a qual Lestat e eu nos movíamos no mundo dos mortais, e todos os problemas materiais se resolviam. Devo-lhe contar como eram na prática. Lestat sempre soubera como roubar suas vítimas, escolhidas por causa de ricas roupas e outros promissores sinais de extravagância. Mas tinha enormes problemas para esconder o que tinha. Acho que, sob seus modos educados, ocultava dolorosa ignorância a respeito dos assuntos financeiros. Mas eu não. E assim passou a conseguir dinheiro o que quisesse, pois eu investia para ele. E quando não estava inspecionando os bolsos de um homem morto numa rua, estava nas maiores mesas de jogos dos mais ricos salões da cidade, usando sua sagacidade de vampiro para sugar ouro, dólares e propriedades de jovens filhos de fazendeiros, atraídos por seus modos afáveis e enganados por seu charme. Mas isso nunca lhe proporcionou a vida que desejava, de modo que me introduziu no mundo sobrenatural, para obter um investidor e gerente para quem essas habilidades da vida mortal continuassem a ter importância na outra existência. Mas deixe-me descrever Nova Orleans naquela época e o quanto se transformou para que possa compreender como nossas vidas eram simples. Não havia outra cidade na América como Nova Orleans. Era constituída não somente de franceses e espanhóis de todas as classes que, posteriormente, formaram suas aristocracias, como também, mais tarde, por emigrantes de todos os tipos, especialmente irlandeses e alemães. Assim, não havia somente escravos negros, ainda que heterogêneos e fantásticos como suas diferentes tribos e costumes, como também sua grande e crescente classe de pessoas livres de cor, essas pessoas maravilhosas feitas de sangues misturados ou originárias das ilhas, que produziram magnífica e incomparável casta de cortesãos, artistas, poetas e famosas beldades. E ainda havia os índios, que cobriam o cais nos dias de verão, vendendo ervas e peças artesanais, e, mesclando-se com tudo isso, com esta mistura de línguas e cores, havia o pessoal do porto, os marinheiros dos navios, que chegavam em grandes ondas para gastar seu dinheiro nos cabarés, para comprar uma noite de belas mulheres, claras e escuras, para jantar a melhor comida espanhola e francesa, e beber vinhos importados de todo o mundo. Juntando-se a estes, nos anos que se seguiram à minha transformação, os americanos, que construíram a cidade acima do antigo bairro francês, com magníficas vivendas em estilo grego, que reluziam como templos ao luar. E, obviamente, os fazendeiros, sempre os fazendeiros, chegando à cidade com as famílias em brilhantes carruagens, para comprar vestidos de baile, pratas e joias, para encher as ruelas do caminho da velha ópera francesa, do Teatro de Orleans e da Catedral de São Luís, de cujas portas abertas vinham os cânticos da missa, espalhando-se sobre a multidão, da Praça das Armas aos domingos, sobrepondo-se ao barulho e às discussões do mercado francês, atingindo os navios sobre as águas do Mississippi, que pairavam no dique acima do próprio solo de Nova Orleans, dando a impressão de que flutuavam no céu. Assim era Nova Orleans, Um lugar mágico e magnífico para se viver, onde um vampiro, ricamente vestido e andando delicadamente por entre as luzes dos lampiões, não atraía mais atenção do que as outras centenas de criaturas exóticas, se é que atraía alguma, como se alguém parasse para murmurar por trás das janelas. Aquele homem, como é pálido, como brilha, como se move. Não é natural. Uma cidade na qual um vampiro poderia desaparecer antes que as palavras chegassem aos lábios, procurando ruelas onde pudesse ver como um gato, bares escuros onde marinheiros adormeciam apoiados nas mesas, quartos de hotéis, com tetos altos onde uma figura solitária de mulher pudesse sentar, os pés apoiados em almofadas bordadas, as pernas cobertas por uma colcha de renda, a cabeça inclinada sob a luz trêmula de uma única vela, sem jamais ver a enorme sombra que se movia pelas flores, pintadas no teto, sem jamais ver os longos dedos brancos prontos para apagar a frágil chama. Notável, talvez por isso mesmo, é que todos aqueles homens e mulheres que ficaram, por alguma razão deixaram atrás de si algum monumento, alguma estrutura de mármore, tijolos e pedra que ainda está de pé, de modo que mesmo quando as lâmpadas de óleo se foram, os aviões chegaram e os edifícios comerciais preencheram os quarteirões da Rua do Canal. Certa irredutível beleza e romance permaneceram. Talvez não em todas as ruas, mas em tantas que para mim a paisagem é sempre a mesma, e ao andar agora pelas ruas iluminadas sinto-me novamente naqueles dias. Acho que é esta a função do monumento. Seja um monumento pequeno, a pequena casa ou a mansão de colunas gregas ou ferro trabalhado. O monumento não diz que este ou aquele homem andou por ali. Não. Que aquilo que sentiu em determinada época e em determinado local ainda continua. A lua rosada que brilhava sobre Nova Orleans ainda brilha, assim como os monumentos continuam de pé. A sensação, pelo menos, de vez em quando, permanece a mesma. O vampiro pareceu ficar triste. Sorriu, como se duvidasse do que tinha acabado de dizer. Onde estava? Perguntou subitamente, como se estivesse um pouco cansado. Sim, dinheiro, Lestat. E eu tínhamos que conseguir dinheiro. E eu estava lhe contando o que ele podia roubar. Mas era o investimento posterior que importava. Precisávamos usar aquilo que acumulávamos. Mas continuarei a falar sobre mim. Matava animais. Sim. Mas falarei disso daqui a pouco. Lestat matava seres humanos o tempo todo. Às vezes dois ou três numa noite. Às vezes mais. Em cada um deles saciava sua sede momentânea. Depois partia à caça de outro. Costumava dizer, com seu jeito vulgar, que quanto melhor o ser humano, mais o apreciava. Uma jovem viçosa era isto que preferia para começar a noite. Mas para Lestat, a morte mais triunfante era a de um rapaz. Os jovens de sua idade lhe agradavam particularmente. Eu? Murmurou o rapaz. Tinha se apoiado nos joelhos para perscrutar o olhar do vampiro. E agora se afastava. Exato. Continuou o vampiro, como se não tivesse notado a mudança na expressão do rapaz. Compreendo que representava a maior perda para Lestat, pois ele se encontrava no limiar das possibilidades máximas de sua vida. Claro que Lestat não o compreendia. Foi eu quem o compreendeu. Lestat não compreendia nada. Darei um ótimo exemplo daquilo que Lestat gostava. Rio acima, ficava a fazenda Frenier, uma esplêndida terra com grandes esperanças de construir uma fortuna com o açúcar pouco tempo depois da invenção do processo de refinamento. Imagino que você saiba que o açúcar foi refinado na Louisiana. Há algo perfeito e irônico nisto. Esta terra que eu amava, produzindo açúcar refinado. Refiro-me a isto com mais tristeza do que posso imaginar. O açúcar refinado é um veneno. E como a essência da vida em Nova Orleans, tão doce que pode ser fatal, tão sedutor que todos os outros valores ficam esquecidos. Mas, como estava dizendo, rio acima moravam os Frenier, uma antiga família francesa que havia produzido naquela geração 5 moças e um rapaz. Bem, 3 das moças estavam destinadas a não casar, mas 2 delas ainda eram muito jovens e dependiam inteiramente do rapaz. Ele dirigia a fazenda, assim como eu fizera para minha mãe e minha irmã. Devia arrumar os casamentos, conseguir os dotes, quando toda a fortuna do lugar se dissolveu precariamente na colheita seguinte. Devia barganhar, lutar e manter inteiramente à distância de Frenier todo o mundo material. Lestat decidiu que o desejava. E quando o destino quase o enganou, Lestat ficou furioso. Arriscou a própria vida para pegar o jovem Frenier, que tinha se envolvido num duelo, por haver insultado um espanhol crioulo, num baile. Na verdade, não tinha sido nada demais, mas como a maioria das pessoas de sua raça, aquele também queria morrer sem motivo. Ambos queriam morrer por nada. A casa de Frenier ficou em alvoroço e Lestat sabia perfeitamente disto. Nós dois costumávamos caçar na fazenda de Frenier. Lestat procurando escravos e ladrões de galinhas. E eu, animais. Você só matava animais? Sim. Mas, como já disse, falaremos disto mais tarde. Ambos conhecíamos a fazenda, e eu já apreciava um dos maiores prazeres dos vampiros: observar as pessoas sem ser visto. Conhecia as irmãs Frenier tão bem quanto as maravilhosas roseiras que cercavam a capela de meu irmão. Eram mulheres especiais, cada uma a seu modo. Eram tão inteligentes quanto o irmão. E uma delas, que chamarei Babette, muito mais sábia. Mas nenhuma delas havia sido educada para cuidar da fazenda. Nenhuma compreendia a mais simples evidência de sua situação financeira. Todas dependiam inteiramente do rapaz e sabiam disso. Assim, repletas de amor por ele, de uma fé apaixonada em que lhes daria a lua, e de qualquer amor conjugal que experimentassem, não seria mais que um pálido reflexo deste outro. Sentiam igualmente um desespero tão forte quanto o desejo de sobreviver. Se Frenier morresse no duelo, a fazenda iria à falência. Sua frágil economia, uma vida de esplendor, baseada na hipoteca perene da colheita do próximo ano, estava apenas em suas mãos. De modo que você pode imaginar o pânico e a tristeza que invadiram a fazenda na noite em que o filho deixou a cidade para o duelo marcado. E agora imagine Lestat, rangendo os dentes como um diabo, de teatro, porque não seria ele que haveria de matar o jovem Frenier. Quer dizer, então, que você estava sensibilizado pelas moças? Inteiramente, disse o vampiro. Sua situação era desesperadora. E sentia pelo rapaz. Naquela noite, ele se trancou no escritório do pai e fez um testamento. Sabia perfeitamente que caso tombasse sob espadinho, às 4 horas da manhã seguinte, sua família tombaria com ele. Lastimou-se pela situação e por não poder fazer nada para evitá-lo. Fugir ao duelo representaria não somente uma ruína social, como provavelmente também seria impossível. O outro rapaz o tinha provocado até que se viu forçado a lutar. Quando deixou a fazenda à meia-noite, encarava a morte como um homem que, tendo somente um caminho a seguir, tivesse decidido enfrentá-lo com toda a coragem. Mataria o jovem espanhol ou morreria. Apesar de sua habilidade, o futuro era imprevisível. Seu rosto refletia uma sensibilidade e uma sabedoria que eu jamais vira em nenhuma das vítimas de Lestat. Naquele exato momento, travei minha primeira batalha com Lestat. Durante meses, impedira que matasse o rapaz e agora ele pretendia matá-lo antes que o espanhol o fizesse. Estávamos a cavalo, correndo atrás do jovem, em direção à Nova Orleans, Lestat tentando alcançá-lo. Eu tentando alcançar Lestat. Bem, o duelo, como já lhe disse, estava marcado para as 4. À margem do pântano, logo depois do portão norte da cidade. E chegando lá, pouco antes das 4, tínhamos um tempo curto e precioso para retornar a Pointe du Lac, o que significava que nossas próprias vidas corriam perigo. Inflamava-me com Lestat como jamais o havia feito, e ele estava determinado a pegar o rapaz. Dê-lhe uma chance, eu insistia, agarrando-o antes que pudesse aproximar do rapaz. Era inverno e o pântano estava frio e úmido. Uma após outra rajada de chuva gelada varria a clareira onde se daria o duelo. Claro que eu não temia tais elementos da forma como você. Mas não me perturbavam. Nem me amedrontavam com temores ou calafrios como vocês humanos sentem. Mas os vampiros sentem tanto frio quanto os mortais. E o sangue da morte geralmente serve de alívio rico e sensual para este frio. Mas me preocupava naquela manhã não a dor que sentia, mas a excelente capa de escuridão que tais elementos proporcionavam, tornando Frenier extremamente vulnerável ao ataque de Lestat. Tudo o que precisava fazer era se afastar alguns passos de seus amigos, em direção ao pântano, para que Lestat o agarrasse. E assim, entrei em luta corporal com Lestat. Segurei-o. Mas você sentia desprezo, não? O vampiro suspirou. Sim, senti-o, ao lado de uma raiva fantasticamente resoluta. Responsabilizar-se pela vida de uma família inteira era para mim um ato supremo de Lestat para demonstrar o desrespeito e o escárnio que sentia por tudo que deveria ter aprendido com sua percepção de vampiro. De modo que o mantive na escuridão, onde me cuspiu e amaldiçoou. O jovem Frenier pegou o florete das mãos de seu padrinho e atravessou a grama escorregadia e molhada para encontrar seu oponente. Houve uma rápida conversa, depois o duelo começou. Em segundos estava terminado. Frenier havia ferido mortalmente o outro rapaz, com um rápido toque no peito. E ele se ajoelhou na grama, sangrando, morrendo, gritando algo ininteligível para Frenier. O vencedor simplesmente permaneceu ali. Todos podiam ver que não tinha nenhum orgulho pela vitória. Frenier encarava a morte como algo abominável. Seus companheiros se aproximaram com as lanternas, implorando que se afastasse o mais rapidamente possível e deixasse o moribundo para os amigos. Enquanto isso, o ferido não permitia que ninguém o tocasse. Então, quando o grupo de Frenier decidiu partir, os três, se dirigindo lentamente para os cavalos, o homem caído apontou uma pistola. Talvez somente eu o tivesse percebido, em meio à escuridão. Mas, de qualquer modo, gritei para Frenier, ao mesmo tempo que corria em direção ao revólver. Era tudo o que Lestat precisava. Enquanto eu estava perdido em minha falta de jeito, distraindo Frenier e me aproximando do revólver, Lestat, com seus anos de experiência e sua incrível velocidade, agarrou o jovem e desapareceu com ele por entre os ciprestes. Duvido que seus amigos jamais tenham compreendido o que se passou. A pistola caída, o homem ferido desmaiado, e eu penetrando no charco quase congelado, gritando por Lestat. Então eu ouvi. Frenier jazia sobre as raízes rugosas de um cipreste, as botas afundadas na água sombria. Ele está ainda inclinado sobre ele, uma das mãos sobre a mão de Frenier, que ainda segurava a lâmina. Quis puxar Lestat, e aquela mão direita se abateu sobre mim com tal velocidade que nem a vi. Não compreendi que tinha me derrubado até me ver igualmente na água, e claro, quando me recuperei. Frenier já estava morto. Vi-o deitado ali, os olhos fechados, os lábios finalmente calados, como se dormisse, simplesmente. Desgraçado! Comecei a xingar Lestat. Então parei, pois o corpo de Frenier começava a afundar no brejo. A água alcançou seu rosto, cobrindo-o inteiramente. Lestat regozijava. Lembrou-me de que tínhamos menos de uma hora para chegar a Pointe du Lac, e se vingou de mim. Se eu não apreciasse a vida de fazendeiro sulista, teria terminado com você. Sei o modo como fazê-lo. Ameaçou. Devia ter espantado seu cavalo para o pântano. Teria de cavar sua própria cova e de se enfiar nela. Mesmo após tantos anos, sinto ódio por ele, como se fosse um líquido incandescente percorrendo minhas veias. Compreendi então o que significava para ele ser um vampiro. Era apenas um assassino, disse o rapaz, refletindo na voz a mesma emoção do vampiro. Não respeitava nada. Não. Para ele, ser vampiro significava vingança. Vingança contra a própria vida. Cada vez que acabava com uma vida, estava se vingando. Não era estranho que não apreciasse nada, nem podia perceber as nuances da existência como vampiro, pois só se preocupava com uma vingança maníaca contra a vida mortal que tinha abandonado. Cheio de ódio, ele olhava para trás. Cheio de inveja, nada o agradava, a não ser o que podia tirar dos outros. E ao obtê-lo, ficava ainda mais frio e insatisfeito, sem conseguir apreciar a coisa em si, tendo que sair em busca de algo mais. Vingança. Cega, estéril e desprezível. Mas já lhe falei sobre as irmãs Frenier. Já eram quase 5h30 quando cheguei à sua fazenda. Pouco depois das 6 começaria a clarear, mas já estava perto de casa. Galguei o balcão da casa e as vi reunidas na sala. Nem ao menos haviam se vestido para dormir. Os candeeiros estavam quase apagados, enquanto permaneciam sentadas como carpideiras, esperando uma ordem. Estavam todas vestidas de preto, como costumavam ficar em casa, e na escuridão as formas negras de suas roupas se misturavam com os cabelos rebeldes, de modo que, sob a luz das velas, seus rostos pareciam 5 aparições frágeis e delicadas, cada uma inigualavelmente triste, cada uma inigualavelmente corajosa. Somente o rosto de Babette parecia resoluto, como se já tivesse decidido tomar para si os encargos de Frenier caso seu irmão morresse, e trazendo no rosto a mesma expressão do rapaz ao partir para o duelo. O que esperava era quase impraticável. Fiz então algo que me colocou em grande risco. Mostrei-me a ela. Fiz um jogo de luzes. Como pode ver, meu rosto é muito branco e suave, uma superfície bastante refletiva, quase como a do mármore polido. Sim, concordou o rapaz. É muito bonito, na verdade, disse. Pergunto-me se. Mas o que aconteceu? Pergunta-se se em vida fui um belo homem, disse o vampiro. O rapaz assentiu. Fui. Não sofri nenhuma mudança estrutural, só que jamais notara que era bonito. A vida me envolvera num vendaval de mesquinhezas, como já disse. Não admirava nada, nem um espelho, especialmente um espelho. Descompromissadamente. Mas foi isto que aconteceu. Parei perto do vidro e deixei a luz tocar meu rosto. Eu fiz no momento em que os olhos de Babette estavam voltados naquela direção. Então desapareci, propositadamente. Em poucos segundos, todas as irmãs sabiam que uma estranha criatura tinha sido vista, algo fantasmagórico, e as duas escravas se recusaram peremptoriamente a investigar. Esperei impaciente até acontecer o que eu esperava. Finalmente, Babette pegou um candelabro numa mesa de canto, acendeu as velas e, desdenhando os medos de todos, se aventurou sozinha pelo balcão frio para ver o que havia. Suas irmãs tremiam paradas na porta como enormes pássaros negros. Uma delas gritava que o irmão estava morto e que, na verdade, havia visto seu fantasma. Claro, precisava compreender que Babette, forte como era, jamais atribuiria o que vira à imaginação ou aos fantasmas. Esperei que atravessasse todo o balcão escuro antes de me dirigir a ela, e mesmo então, deixei-a perceber somente uma vaga sombra de meu corpo por trás de uma das colunas. Diga às suas irmãs que voltem, murmurei. Vim trazer notícias de seu irmão. Faço o que digo. Ficou quieta durante alguns instantes. Depois se voltou para mim e se esforçou para me ver no escuro. Tenho pouco tempo. Juro que não lhe farei mal, disse. E ela obedeceu. Dizendo que não era nada, mandou que fechassem a porta, ao que obedeceram como obedecem as pessoas quando necessitam desesperadamente de um líder. Então me aproximei da luz das velas de Babette. Os olhos da garota estavam arregalados. Levou a mão aos lábios. Olhou-a. Pergunta isto com tanta inocência. disse o vampiro. Sim, suponho que certamente o fez. Só que, sob a luz das velas, parecia menos sobrenatural. Não tentei fingir que era uma criatura comum. Tenho poucos minutos, disse friamente. Mas o que preciso lhe dizer é muito importante. Seu irmão lutou bravamente e venceu o duelo. Mas espere. Preciso saber agora que ele está morto. A morte o venceu, um ladrão na noite, contra o qual toda sua bondade e coragem nada puderam fazer. No entanto, o mais importante que tenho a lhe dizer é isto. Você pode dirigir a fazenda e salvá-la. Tudo o que precisa é não deixar que ninguém a convença do contrário. Deve assumir esta posição a despeito de qualquer apelo, de qualquer tentativa de convencê-la, de qualquer conversa sobre propriedade ou bom senso. Não deve escutar nada. Esta é a mesma terra na qual seu irmão dormiu. Nada mudou. Deve assumir-lhe o lugar. Caso contrário, a terra e a família estarão perdidas. Serão 5 mulheres com uma pequena pensão, aproveitando a metade, ou menos ainda, do que a vida tem para lhe dar. Aprenda o que precisa saber. Não pare jamais, a não ser quando tiver as respostas. E lembre-se de minha visita sempre que perder a coragem. Deve tomar as rédeas de sua própria vida. Seu irmão está morto. Podia ver em seu rosto que tinha escutado cada palavra. Teria me feito perguntas se houvesse tempo, mas acreditou em mim quando lhe disse que não havia. Usei então todo o meu talento para partir tão suavemente que lhe provocasse a impressão de que me desvanecera. Do jardim, vi seu rosto sob o brilho das velas. Vi que me procurava no escuro, dando intermináveis voltas. E depois a vi fazer o sinal da cruz e voltar ao encontro das irmãs. O vampiro sorriu. Ninguém comentou absolutamente nada sobre a estranha aparição de Babette Frenier, mas, após os primeiros pêsames e conversas sentidas sobre as pobres mulheres solitárias, ela se tornou o escândalo da região porque tinha decidido dirigir a fazenda sozinha. Conseguiu um imenso dote para a irmã mais nova e ela própria casou-se no ano seguinte. Lestat e eu praticamente nunca mais nos falamos. Você continuou a morar em Pointe du Lac? Sim. Não tinha certeza de que me havia ensinado tudo o que precisava saber. E precisei de muito fingimento. Minha irmã, por exemplo, se casou sem minha presença, já que eu estava com malária, do tipo que me atacou na manhã do enterro de minha mãe. Enquanto isso, Lestat e eu sentávamos-nos todas as noites para jantar com o velho, e fazíamos ruídos com os talheres, enquanto ele nos dizia para comermos tudo e não bebermos o vinho depressa demais. Cheio de dores de cabeça, recebia minha irmã num quarto escuro, com cobertas até o pescoço. Cumprimentava ela e ao marido na meia luz, por causa da dor nos olhos, e ao mesmo tempo em que lhes confiava grandes somas de dinheiro para investimentos. Felizmente, seu marido era um idiota. Inofensivo, mas idiota. Um produto de 4 gerações de casamentos entre primos de primeiro grau. Mas, apesar de tudo andar bem nesta área, começamos a ter problemas com escravos. Eram os mais desconfiados, e como já disse, Lestat matava quem queria. Assim, sempre que se comentava alguma morte misteriosa. Mas a origem dos rumores que ouvi numa noite em que me divertia nas sombras das cabanas dos escravos foi o que viram de nós. Agora deixe-me descrever primeiro a personalidade daqueles escravos. Foi somente por volta de 1795, após 4 anos de vida relativamente calma, durante os quais investi o dinheiro que Lestat conseguia, aumentando nossa propriedade, comprando apartamentos e casas em Nova Orleans para serem alugados, a fazenda em si pouco produzindo, sendo mais útil para nós como disfarce do que como investimento. Disse nós. Está errado. Nunca passei nada para Lestat. Ilegalmente, ainda estava vivo. Mas, em 1795, os escravos não tinham as características que você vê em filmes e romances sobre o Sul. Não eram pessoas afáveis, de pele escura e vestidas em andrajos que falavam um dialeto inglês. Eram africanos. Alguns tinham vindo de São Domingo. Eram muito pretos e totalmente estrangeiros. Falavam suas línguas africanas que tornavam os campos exóticos e estranhos, assustadores para mim quando era vivo. Eram supersticiosos e tinham seus próprios segredos e tradições. Em resumo, ainda não tinham sido totalmente destruídos como africanos. A escravidão era uma desgraça em suas vidas, mas ainda não lhes havia roubado suas características próprias. Toleravam o batismo e as roupas modestas que as leis católicas francesas lhes impunham. Mas à noite transformavam seus tecidos baratos em trajes fascinantes, faziam joias com ossos de animais e pedaços de metal que poliam até parecer ouro. O acampamento de escravos de Pointe du Lac se transformava num outro país, numa praia africana escura, onde nem o mais frio observador gostaria de estar. Nenhum perigo para vampiros. Pelo menos até uma noite de verão, em que, passando por uma sombra, ouvi, pela porta aberta da cabana, do capataz negro, uma conversa que me convenceu de que Lestat e eu corríamos verdadeiro perigo. Os escravos já sabiam que não éramos comuns. Aos cochichos, as empregadas contavam como, por uma fenda da porta, nos viram jantar em pratos e baixelas vazios, levando copos vazios aos lábios, nossos rostos pálidos e fantasmagóricos sob a luz das velas, o cego como um tolo em nossas mãos. Pelo buraco da fechadura, tinham visto o caixão de Lestat. Em uma vez, uma delas havia levado uma grande surra por rondar as janelas do balcão de seu quarto. Não há cama lá, segredavam, meneando a cabeça. Ele dorme no caixão, eu sei. Estavam convencidos com razão do que éramos. Quanto a mim, tinham me visto noite após noite saindo da capela, que agora não era mais do que uma massa disforme de tijolos, trepadeiras, recoberta de glicínias em flor durante a primavera, de rosas silvestres no verão, com musgo reluzindo sobre as velhas venezianas sem pintura que nunca tinham sido abertas, aranhas espreitando nos arcos de pedra. Obviamente fingia visitá-la em memória de Paul, mas os rumores deixavam claro que não mais acreditavam em tais mentiras. E agora nos atribuíam não somente as mortes dos escravos encontrados nos campos e brejos, o gado morto e alguns cavalos, como também todos os outros acontecimentos estranhos. Até mesmo as enchentes e os trovões eram as armas de Deus numa batalha pessoal contra Louis e Lestat. Mas, pior ainda, não pensavam em fugir. Éramos diabos. Nosso poder invencível? Não, precisávamos ser destruídos. E naquela conversa, onde eu era um membro invisível, havia vários escravos de Frenier. Isso significava que os rumores haviam invadido toda a área. Apesar de acreditar piamente que nem todos se deixariam dominar por uma onda de histeria, não queria correr nenhum risco. Voltei correndo à casa da fazenda para dizer a Lestat que nosso papel de fazendeiro não mais servia. Teria de desistir dos escravos, de sua baixela dourada e se mudar para a cidade. Naturalmente, ele resistiu. Seu pai estava gravemente enfermo e poderia não aguentar. Não tinha a menor intenção de fugir de escravos estúpidos. Mataria a todos, disse calmamente. Em grupos de 3 e 4. Alguns fugirão e tudo ficará bem. Loucura. A verdade é que eu quero que você saia daqui. Quer que eu saia? Você? Zombou. Estava fazendo um castelo de cartas sobre a mesa da sala de jantar, usando um belo baralho francês. Você, um vampiro lamuriento e covarde que atravessa a noite matando gatos e ratos, fitando velas durante horas, como se fossem gente, parado na chuva como um zumbi até que suas roupas fiquem encharcadas, fedendo como trapos velhos guardados num soto parecendo um idiota num jardim zoológico. Não tem mais nada a me dizer, e sua teimosia está nos colocando em perigo. Posso passar o resto da vida no oratório, enquanto esta casa se transforma em ruínas. Não me importo, disse. Disse a ele. Pois era verdade. Mas você precisa de todas as coisas que nunca teve na vida e quer fazer da imortalidade um monte de trastes onde nós dois nos tornamos grotescos. Agora vá olhar seu pai e me diga quanto tempo ele tem de vida, pois só ficará aqui durante este tempo, e somente no caso dos escravos não se rebelarem contra nós. Disse-me então que eu fosse sozinho olhar seu pai, já que era o único que sempre o olhava, e eu fui. O velho estava realmente morrendo. De certa forma, tinha sido poupado da morte de minha mãe, pois ela falecera subitamente numa tarde. Tinha sido encontrada com sua caixa de costura, calmamente sentada no pátio. Tinha morrido como se houvesse adormecido. Mas agora assistia uma morte natural, em sua lenta e consciente agonia. E eu sempre tinha apreciado o velho. Era delicado, humilde e pouco exigente. Durante o dia, sentava-se ao sol do balcão, cochilando e ouvindo os pássaros. À noite, qualquer conversa nossa o entretinha. Conseguia jogar xadrez, tateando cuidadosamente cada peça e se lembrando da disposição do tabuleiro, com incrível perfeição. E apesar de ele estar jamais jogar com ele, frequentemente eu jogava. Agora jazia deitado, tentando respirar, a testa quente e molhada, um travesseiro encharcado de suor. E enquanto gemia e chamava a morte, Lestat tocava cravo na sala. Batia a tampa do instrumento, pegando seus dedos. Não vai tocar enquanto ele morre, disse. Vá para o inferno, respondeu. Toco até tambor se quiser. E pegando uma enorme bandeja de prata no aparador, enfiou um dos dedos pela alça e começou a bater com uma colher. Disse-lhe que parasse, ou eu faria. E então ambos paramos o barulho porque o velho chamava. Dizia que precisava falar com Lestat antes de morrer. Disse a Lestat que fosse até ele. O som de seus gritos era terrível. Por que iria? Já cuidei dele durante todos esses anos. Não chega? Pegou uma lixa no bolso e, sentando-se aos pés da cama do velho, começou a lixar suas longas unhas. Enquanto isso, devo dizer que me esqueceram dos escravos. Eles olhavam e escutavam. Eu realmente desejava que o velho morresse logo. Uma ou duas vezes antes, já tinha me deparado com suspeitas ou dúvidas de alguns escravos, mas nunca de tantos. Imediatamente chamei Daniel, o escravo a quem tinha dado a casa e o cargo do capataz. Mas, enquanto esperava, podia ouvir o velho falando com Lestat. Este, sentado com as pernas cruzadas, lixando, uma sobrancelha arqueada, com toda a atenção voltada para suas unhas perfeitas. Foi à escola, dizia o velho. Oh, sei que se lembra. O que posso lhe dizer? Gemia. É melhor dizer logo, respondeu Lestat, pois está quase morrendo. O velho deixou escapar um gemido terrível, e acho que eu também fiz algum barulho. Decididamente detestava Lestat. Sentia vontade de expulsá-lo do quarto. Bem, já sabe disto, não é? Até mesmo um tolo como você sabe disto, disse o velho. Não sei do que está falando, disse Lestat. Minha paciência estava se esgotando e o velho tornava-se cada vez mais agitado. Implorava a Lestat que o escutasse com carinho. Aquilo tudo me fazia estremecer. Enquanto isso, Daniel chegara, e no momento em que o vi, compreendi que Point du Lac estava perdido. Se tivesse sido mais atento, teria percebido antes. Olhava-me espantado. Para ele, eu era um monstro. O pai de Monsieur Lestat está muito doente, morrendo. Falei, ignorando sua expressão. Esta noite não quero barulho. Os escravos devem permanecer em suas cabanas. Um médico está a caminho. Olhou-me como se eu estivesse mentindo. E depois seus olhos se afastaram curiosa e friamente de mim, encarando a porta do velho. Sua face sofreu tal transformação que me levantei rapidamente e olhei para o quarto. Era Lestat, esparramado ao pé da cama, de costas para a cabeceira, lixando as unhas furiosamente, fazendo tantas caretas que seus dois enormes dentes apareciam proeminentemente. O vampiro parou, sacudindo os ombros numa gargalhada silenciosa. Olhava para o rapaz, e o rapaz olhava timidamente para a mesa. mas tinha olhado, e atentamente, para a boca do vampiro. Tinha visto que os lábios tinham uma textura diferente da pele, que eram sedosos e delicadamente delineados como os de qualquer outra pessoa, só que mortalmente brancos. E tinha entrevisto os dentes brancos. Só que o vampiro sorria de tal modo que não apareciam inteiramente, e o garoto nem tinha pensado neles até aquele instante. Pode imaginar, disse o vampiro, o que isso significava. Tinha de matá-lo. Você o quê? Perguntou o rapaz. Tinha de matá-lo. Começou a correr. Teria alarmado a todos. Talvez pudesse resolver de outro modo, mas não tinha tempo. Assim fui atrás dele, ultrapassando-o. Mas então, vendo-me num ato que tinha evitado durante 4 anos, parei. Era um homem. Tinha sua faca de cabo de osso nas mãos, para se defender. E eu atirei facilmente e enfiei em seu coração. Caiu de joelhos, os dedos apertando a lâmina, sangrando. Ver o sangue e sentir seu aroma me enlouqueceu. Acho que gemi alto, mas não o agarrei, não poderia. Lembro-me que, então, o vulto de Lestat emergiu no espelho sobre o aparador. Por que fez isto? Perguntou. Voltei-me para ele, decidido a impedir que me visse em tal fraqueza. O velho delirava. Ele se aproximou, não conseguia entender o que dizia. Os escravos, eles sabem. Precisa ir para as cabanas e ficar atento. Consegui dizer. Eu cuido do velho. Mate-o, disse Lestat. Está louco, respondi. Ele é seu pai. Eu sei que é meu pai, disse Lestat. É por isso que você tem de matá-lo. Eu não posso. Se pudesse, eu teria feito há muito tempo, desgraçado. Torceu as mãos. Temos de sair daqui. E veja o que fez matando este aqui. Não há um minuto a perder. Daqui a instante sua mulher chegará chorando ou mandará alguém pior. O vampiro suspirou. Era verdade. Lestat estava certo. Podia ouvir os escravos conversando em torno da carroça de Daniel, esperando por ele. Daniel tinha sido suficientemente corajoso para entrar sozinho na casa assombrada. Quando vissem que não voltaria, os escravos ficariam em pânico, fariam um motim. Mandei Lestat acalmá-los, usar todo o seu poder de senhor branco sem alarmá-los ou atemorizá-los. E depois entrei no quarto, batendo a porta. Levei outro susto numa noite de sustos, pois jamais vira o pai de Lestat naquele estado. Estava sentado, inclinado para a frente, falando para Lestat, implorando que lhe respondesse, dizendo que compreendia sua amargura melhor do que o próprio Lestat. Era um cadáver vivo. Nada além de uma terrível vontade animava seu corpo. Assim, o brilho de seus olhos ainda os tornava mais afundados no crânio, e o tremor de seus lábios tornava sua velha boca amarelada mais horrível. Sentei-me à beira da cama e, sofrendo por vê-lo assim, lhe estendi minha mão. Não consigo descrever o quanto sua aparência me chocou. Pois, quando causava uma morte, era rápida e inconsciente, envolvendo a vítima como um sono encantado. Mas aquela era como uma lenta decadência, o corpo recusando a se render ao vampiro do tempo que o sugava há anos a fio. Lestat, disse ele, ao menos dessa vez não fique insensível. Ao menos dessa vez volte a ser o garoto que era, meu filho. Repetiu isso diversas vezes. Meu filho, meu filho. E depois disso, algo que não pude ouvir a respeito da inocência e da inocência perdida. Mas pude ver que não estava fora de si, como pensara Lestat, mas mantinha uma terrível lucidez. O peso do passado recaía sobre ele com toda a sua força, e o presente, que era somente a morte, a qual ele espantava com sua força de vontade, não podia fazer nada para suavizar este fardo. Mas eu sabia que podia iludi-lo, caso utilizasse todo o meu talento, e aproximando-me, murmurei a palavra pai. Não era a voz de Lestat, era a minha, um suave murmúrio. Mas ele se acalmou subitamente e pensei que poderia morrer. Agarrou, porém, a minha mão, como se o estivessem tragando as ondas de um escuro oceano, e somente eu pudesse salvá-lo. Falava agora de algum professor, de nome Enrolado, que achara Lestat um aluno brilhante e pedira para levá-lo ao monastério, onde seria educado. Amaldiçoou-se por ter trazido Lestat para casa, por ter queimado seus livros. Preciso me perdoar, Lestat. Chorava. Apertei suas mãos firmemente, esperando que isto lhe bastasse como resposta, mas continuou a repetir seu pedido. Você tem tudo pela frente, mas está sendo tão frio e brutal quanto eu era naquele tempo. Como eu, com o trabalho sempre ali, e o frio e a fome. Lestat, você deve se lembrar. Você era o mais gentil de todos. Deus me perdoará se você me perdoar. Bem neste momento, o verdadeiro Esaú entrou pela porta. Acenei para que se calasse, mas não percebeu. Assim tive de me levantar rapidamente para que seu pai não ouvisse sua voz ao longe. Os escravos haviam fugido dele, mas continuam lá fora. Estão reunidos no escuro. Posso ouvi-los, disse Lestat. E depois fitou o velho. Mate-o, Louis, disse. Sua voz, pela primeira vez, tinha um tom de súplica. E logo voltou a se enfurecer. Faça-o! Aproxime-se do travesseiro e diga que o perdoa. Que o perdoa por tê-lo tirado da escola quando era criança. Diga-lhe isto agora, Lestat. Para quê? Lestat fez uma careta, de modo que seu rosto parecia um crânio. Tiraram-me da escola? Levantou as mãos e soltou um terrível urro de desespero. Desgraçado! Mate-o! Não, respondi. Precisa perdoá-lo, ou terá de matá-lo sozinho. Vamos, mate seu próprio pai. O velho implorava que lhe disséssemos de que falávamos. Gritou. Filho, filho. Ele estava dançava como um enlouquecido Rumpelstiltskin, tentando enfiar o pé através do assoalho. Aproximei-me das cortinas de renda. Podia ver e ouvir os escravos cucando a casa, vultos ocultos pelas sombras cada vez mais próximos. Você era José entre seus irmãos, disse o velho. O melhor de todos, mas como poderia saber? Só compreendi quando partiu, quando todos aqueles anos se passaram e eles não conseguiram me dar nenhum conforto, nenhuma ajuda. Então você voltou e me tirou da fazenda, mas não era você. Não era o mesmo garoto. Naquele momento voltei-me para Lestat e praticamente o arrastei até a cama. Nunca o tinha visto tão enfraquecido, e ao mesmo tempo enfurecido. Empurrou-me e então se ajoelhou ao lado do travesseiro, olhando-me com raiva. Mantive-me resoluto e murmurei. Perdoe. Está bem, pai. Precisa descansar. Não tenho nada contra você. Disse, a voz distorcida pela ira. O velho se apoiou no travesseiro, murmurando algo baixinho, aliviado, mas Lestat já havia partido. Parou perto da porta, colocando as mãos nos ouvidos. Estão chegando. Murmurou, depois virando-se para poder me ver, e disse. Pegue-o. Pelo amor de Deus! O velho nunca soube o que aconteceu. Nunca acordou de seu estupor. Sangrei o somente necessário, fazendo um talho para que morresse sem saciar minha obscura paixão. Não poderia suportar tal pensamento. Já sabia que não mais importava o modo como o corpo fosse encontrado, pois já tinha obtido o suficiente em Pointe du Lac, e Lestat, usufruído como pudera sua identidade de próspero fazendeiro. Incendiaria a casa e me agarraria à riqueza que agora possuía, em nome de uma súbita segurança. Enquanto isso, Lestat procurava os escravos. Deixaria tal ruína e morte atrás de si que ninguém poderia contar a história daquela noite em Pointe du Lac. E fui atrás dele. Sua ferocidade sempre tinha sido misteriosa, mas agora eu expunha minhas presas para humanos que voavam de perto de mim. Meu avanço irrefreável superando sua lentidão como se fosse o sopro da morte ou da loucura. O poder e a prova da existência de vampiros eram incontestáveis, de modo que os escravos se dispersaram em todas as direções. E fui eu quem subiu novamente as escadas para incendiar Pointe du Lac. Lestat veio desatinado atrás de mim. — O que está fazendo? — gritou. — Está louco? Mas não era mais possível reter as chamas. — Eles já se foram e você está destruindo tudo. Deu várias voltas pela magnífica sala e no meio de seu frágil esplendor. — Pegue seu caixão. Só faltam 3 horas para amanhecer, disse eu. A casa era uma pira funerária. O fogo poderia tê-lo machucado? Perguntou o rapaz. Obviamente, disse o vampiro. Voltou para a capela? Lá era seguro? Não, de forma alguma. Uns 55 escravos se dispersaram pelo campo. Muitos deles não desejariam a vida de fugitivos e certamente voltariam diretamente para Frenier ou iriam mais para o sul, para a fazenda Beljardim. Não tinha a menor intenção de passar aquela noite ali, mas havia pouco tempo para procurar outro lugar. A mulher Babette? Disse o rapaz. O vampiro sorriu. Sim, procurei Babette. Agora morava em Frenier com seu jovem esposo. Tinha tempo suficiente para colocar meu caixão na carruagem e ir até ela. Mas ele está? O vampiro suspirou. Lestat foi comigo. Pretendia seguir até Nova Orleans e tentava me convencer a fazer o mesmo. Mas quando viu que me dirigia para Frenier, optou também por este caminho. Poderia jamais ter chegado à Nova Aliança. Estava ficando cada vez mais claro. Não tanto que os olhos mortais o percebessem, mas Lestat e eu sentíamos. Bem, como quanto a Babette, já lhe havia feito algumas visitas. Como lhe disse, ela havia escandalizado a região ao ficar sozinha na fazenda sem um homem em casa, sem ao menos uma mulher mais velha. O maior problema de Babette era que precisava vencer financeiramente, somente para sofrer o isolamento do ostracismo social. Possuía tal sensibilidade que a riqueza em si não significava nada para ela. Família, uma casta, isto significava alguma coisa para Babette. Apesar de ser capaz de dirigir a fazenda sozinha, o escândalo a perturbava. Internamente estava desistindo. Procurei uma noite no jardim. Sem permitir que me visse, disse-lhe delicadamente que era a mesma pessoa que vira antes, que sabia de sua vida e de seu sofrimento. Não espere que as pessoas a compreendem, disse-lhe. São tolos. Querem que se enclausure porque seu irmão morreu. Usariam sua vida como se fosse um mero azeite para uma boa lamparina. Deve desafiá-los, mas deve desafiá-los com pureza e confiança. Escutava-me em silêncio. Disse-lhe que deveria dar um baile sob qualquer pretexto, uma causa religiosa. Deveria escolher um convento ou de Nova Orleans, qualquer um, e organizar um baile filantrópico. Convidaria as melhores amigas de sua falecida mãe para patronesses e faria tudo com absoluta confiança e a pureza que importavam. Bem, Babette achou a ideia genial. Não sei quem você é, e você não me dirá, falou. Era verdade, não lhe diria. Mas só posso pensar que seja um anjo. Implorou para ver meu rosto. Isto é, implorou do modo que o fazem pessoas como Babette, que não são dadas a implorar nada a ninguém. Não que fosse orgulhosa. Era simplesmente forte e honesta. O que, na maioria das vezes, torna o fato de implorar. Vejo que quer fazer uma pergunta. O vampiro parou. — Oh, não! — disse o rapaz, que parecia esconder algo. — Mas não deve ter medo de me fazer perguntas. Se relato coisas íntimas demais... Ao dizer isto, o rosto do vampiro se fechou, franziu a testa e suas sobrancelhas se aproximaram, fazendo aparecer uma pequena depressão em sua testa, sobre o olho esquerdo, como se alguém a apertasse com um dedo. Isto lhe deu um ar peculiar de profunda aflição. Se relato coisas íntimas demais para que me faça perguntas, poderei mudar de assunto, disse. O rapaz se viu fitando os olhos do vampiro, os cílios que pareciam finos arames negros na macia carne das pálpebras. Pergunte, disse ao rapaz. Babette, a forma como fala dela, falou o garoto, como se sentisse algo especial. Dê a impressão de não poder sentir? Perguntou o vampiro. Não, de forma alguma. Obviamente teve sentimentos em relação ao velho. Parou para confortá-lo quando você próprio corria perigo. E o que sentiu pelo jovem Frenier quando Lestat quis matá-lo? Tudo o que planejou. Mas me perguntava, tinha algum sentimento especial por Babette? Foi o sentimento por Babette que o levou a proteger Frenier? Quer dizer amor, respondeu o vampiro. Por que hesita em mencioná-lo? Porque você falou em insensibilidade, retrucou o rapaz. Pensa que os anjos são insensíveis? Perguntou o vampiro. O rapaz pensou um pouco. Sim, respondeu. Mas os anjos não são capazes de amar? Perguntou o vampiro. Os anjos não fitam a face de Deus com absoluto amor? O rapaz pensou um pouco. Amor ou adoração? Disse. Qual a diferença? Perguntou o vampiro pensativo. Era óbvio que não se dirigia ao rapaz. Perguntava a si próprio. Os anjos sentem amor e orgulho. O orgulho da queda e ódio. As fortes e poderosas emoções das pessoas insensíveis para as quais emoção e vontade são uma única coisa, disse finalmente. Olhava à mesa como se meditasse sobre isto, ainda não inteiramente satisfeito. Tinha por Babette um forte sentimento. Não era o mais forte que já conhecera enquanto ser humano. Virou-se para o rapaz. Mas era muito forte. Babette era, para mim, a seu modo, um ser humano ideal. Mexeu-se na cadeira, a capa se movendo vagarosamente ao seu redor, e voltou-se para as janelas.